mano, é desse jeito. Isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o ponto é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Mas só nos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o ponto é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Na leste, onde é pesado. Na oeste, onde é pesado. Na sul, onde é pesado. Onde é pesado. Na norte, onde é pesado. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bando, onde é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o bonde é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Na leste, onde é pesado. Na oeste, onde é pesado. Na sul, onde é pesado. Onde é pesado. Na norte, onde é pesado. Lataram a revolução e os pretos virou neguinho. A nave com os pancadão no politense, as novinhas até o puto. Que um dia meteu fogo no pavio, mudou o discurso. Hoje é paqui, tá pensando que nós não viu. Deixou nós no veneno, iludido, cantando os versos. Tomando tiro do choque, mantendo vivo o protesto. A brisa nas low-ride, as naves, ostentação. É rap nacional. No coração nós é favela. E elas tatus não são de rena. Nosso exército sequela que marcha contra o sistema. Na divisão de pães, valores sem remorso. Sistema é foda mesmo, arrasta até quem foi dos nossos. Enquanto é nós que toma tiros, o hospital não se fez copo. O macaquinho fez gracinha pra Dilma jogar pipoca. Sei que o bang tá molhado entre os pica, tá o inimigo. Mas enquanto eu respirar, essa porra não tá perdido. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o bonde é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o bonde é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Na leste, onde é pesado. Na oeste, onde é pesado. Na sul, onde é pesado. Onde é pesado. Na norte, onde é pesado. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bando, onde é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o bonde é pesado. A evolução dos seus medos. A evolução dos seus medos. Na leste, onde é pesado. Na oeste, onde é pesado. Na sul, onde é pesado. Onde é pesado. Na norte, onde é pesado. Sente o peso do meu protesto em 50 mil megahertz. Ligou o rádio, tá convocado, então marcha soldado. Minha trincheira foi construída dentro dos malocão. Fechado, os excluídos, nosso bonde é pesadão. Sem se vitimizar, não terás minha rendição. Viemos pra ganhar a guerra, essa é nossa missão. O sofrimento já não comove mais quem passa. A desgraça faz parte da paisagem da praça. O golfe quando passa, socado com sono, talo e várias mina. Mostra pra mim que a vida é só orgia. Muda o foco e nas quebradas eu ouço, é tudo nosso. Como posso acreditar pisando nos destroços? A bala que vara você também sangra em mim. Verdade relativa, não absoluta. Sim, lá se vão vidas perdidas, dias sem perspectiva. Agora chora, ora implora, pede a Deus a melhor. Então se toca, que moda aqui é coisa pros pipoca. Vaidade exagerada levou vários pra cova. De passagem pela vida, qual legado você vai deixar? A minha é o rap, o depoimento ocular. Nós somos depoimento mesmo, mano, é desse jeito. É isso mesmo, tá no peito. Agora não tem jeito, nos bang, o bonde é pesado. A evolução dos seus medos.